Nós precisamos ser renovados, irmão, porque nós somos imediatistas num universo dominado pelo tempo. A nossa vontade é fast food, mas o tempo, o time de Deus e do universo é slow food. Deus não vai abrir uma cozinha fast food. Não vai. Pode falar assim, Deus, eu preciso dessa banana hoje, ela está verde. Filho, é slow food. Aguarda. Não, eu tenho um negocinho para acelerar. Não, não faça. Não, não, dá certo, acelera. Ficou sem gosto. É. Quem é apressado come cru. Deus não vai mudar isso, irmão. Então eu tenho que esperar. Mas, irmão, esperar sem renovação não dá. Porque chega uma hora que você cansa. Então precisa vir renovação do corpo, da alma e do espírito. Como que a gente tem noção de que é perda de tempo ir caminhar? Vou caminhar de manhã? Você acha que eu tenho esse tempo? Vou caminhar de manhã? Você acha que o quê? Eu sou rico, eu tenho tempo. Sabe por que a gente acha que não tem tempo? Porque a gente acha que se a gente correr, a gente alcança mais rápido. E Deus quer que eu e você tenhamos tempo, sim, para caminhar, para cuidar do corpo, para aprender a esperar e renovar o corpo para que a gente consiga ir mais longe. A gente precisa ser renovado porque as coisas não são imediatistas, não vão acontecer agora, elas vão demorar o tempo que precisa demorar. Então eu preciso renovar minhas forças para conseguir esperar o tempo que eu tenho que esperar para todas as coisas. É o cardápio, escrito lá, olha, ria, converse, desfrute, conta uma história, aproveite esse momento, renove sua mente, seu coração, suas emoções, para você ir tempo dobrado. No corpo é simples você pensar isso, irmão. Se nós não cuidarmos do corpo, não vai viver cinquentinha, não vai viver sessentinha, não. E eu estava vendo um irmão, estava do lado do irmão num congresso, e chegou um senhor e deu testemunho, falou assim, porque graças a Deus estou com 65 anos, e aí o senhor que estava do meu lado falou assim, puxa vida, 65 está acabadinho, hein? Acabadinho, irmão, com 65. Coitado, meu Deus, ele dava 80 para ele, acabadinho. E quase que eu virei para ele e falei assim, e esse cabelinho pintado de preto aí? Mas ele estava enxutão, irmão. Enxuto. Você dava para ele assim, não, isso aí tem uns 50, no máximo. Você cansou de ver gente assim. Quantos anos você tem? Só isso? Ou então, quantos anos você tem? Tudo isso, gente, não parece. Quanta gente com 50 anos e está com cara de 80. Quanta gente de 80 que acorda cedo, que está vigoroso, está rindo, está alegre. Irmão, eu e você precisamos nos renovar, porque senão nós vamos ser esses que tem 50 e está com cara de 80, cansado. Ah, vida, tudo difícil. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou assim, sabe, sonolento. Eu estou cansado, esses dias está assim, um estresse, eu estou assim, precisando só tomar um medicamento. Não, irmão, precisamos renovar nossa força. O Senhor diz assim, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Os que esperam são renovados, porque precisa ser renovado para conseguir esperar. Deus sabe das coisas perfeitamente, irmão. Eu e você precisamos ser renovados no físico para que possamos esperar o tempo certo de todas as coisas e não comer cru. Quantas vezes nós estamos comendo cru? Quantas vezes estamos comendo McDonald's? O sanduíche do McDonald's, se você não sabe, passado 15 minutos tem que jogar no lixo. Tem que comer rápido, porque os produtos químicos que ele tem com 15 minutos, ficam degradados, ficam impossíveis de serem comidos. É prejudicial à saúde. Tem que ser rápido, tem que comer rápido. E a gente, rápido, que gostoso. Gostoso não, irmão. Para pensar, McDonald's é ruim, é sem sabor. Vai e come um sanduíche de peito de peru, de peito de frango, feito em casa, na chapa, com fogo de lenha. Come para você ver, põe o teu temperinho da mamãe, põe aquela coisa, faz gostosinho, põe o pãozinho da padaria, crocante na chapa assim, e põe a maionese pura mesmo por cima, e vê qual dos dois é mais gostoso, irmão. Ah, mas o outro demora muito, o outro tem tempo não. Mas então você vai pagar o preço. Se você é apressado, você vai comer mal. Se você tem tempo para entrar, esperar, pedir, o chefe vai lá fazer, o cozinheiro vai lá e prepara, você vai comer melhor. Mas, irmão, se você for apressado, não vai ter jeito. E quem espera tem que ser renovado. Agora, quem espera e é renovado, primeiro, subirá. Irmão, quem espera e é renovado para esperar o tempo que é necessário, vai subir. Sem pressa, irmão, vai subir. O Senhor quer renovar as nossas forças, porque Ele sabe que eu e você precisamos ser renovados para conseguirmos esperar o tempo certo. Sem renovo de forças, a gente não consegue continuar caminhando, a gente não consegue continuar esperando. Então eu preciso renovar as minhas forças no Senhor, porque se eu renovar as minhas forças, eu vou esperar o tempo certo, e se eu esperar o tempo certo, eu subirei. Aonde você quer chegar, irmão? Aonde você quer alcançar? É lá embaixo ou é lá em cima? Não tenha dúvida, pode dar o nome que for, é lá em cima. Ninguém quer chegar lá embaixo. Todos nós queremos chegar lá adiante, lá em cima. E o Senhor vem e diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Porque o Senhor sabe que eu e você precisamos ser renovados. Talvez nós é que não estejamos sabendo. Filho, você é de carne e osso, você precisa ser renovado no físico. Filho, você é a alma vivente, você precisa ser renovado na sua alma. Filho, você é um espírito formado à minha imagem e semelhança, você precisa ser renovado no seu espírito. E se você se deixar renovar na minha presença, você vai esperar o tempo certo e vai subir. Eu vou te colocar na posição de águia. De gente que enxerga certo, no lugar certo, na hora certa. Então vale a pena eu gastar para ser renovado na presença do Senhor, eu gastar para ser renovado no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Eu vou investir para renovar-me diante do Senhor, porque eu vou esperar o tempo certo. Correrão e não se cansarão. Porque tem hora, irmão, que é para a gente prestar atenção dos lados. Não é para correr. Tem hora que é hora de esperar. A nossa ansiedade diz: mas passou um ano e eu não corri, eu não conquistei nada, eu não rompi nada. Eu queria ter conquistado tanto, eu queria ter ido adiante, eu queria ter feito isso, não fiz. Calma. Talvez tenha sido o tempo de Deus te fazer olhar para os lados. E ao invés de romper e deixar algo incompleto para trás, completar as coisas ao lado. Talvez seja o tempo de se aprofundar em algumas delas. Não é só correr, mas tem hora que o tempo é de correr. Acabou, Senhor, acabou, filho. Corra, rompa adiante, conquiste, marche mais alguns quilômetros. Vai, filho, mas tem gigante, mas tem problema, tem dificuldade. Filho, levanta-te e vá. E corra. Mas, Senhor, eu já corri assim uma vez e eu cansei. Filho, você esperou o tempo certo? Esperei. Você sabe que esperou o tempo certo? Você foi renovado? Sim, Senhor. Então corra, porque agora é hora de correr, filho. Agora é a hora certa, corra. E você não vai se cansar. É tão simples. Andarão e não se fatigarão. Sabe por quê, irmão? É tão bom a gente correr. Vão fazer? Vão. Corre daqui, pega aquilo. Aqui, e faz, corre. E agora? E tem isso. E deu certo, Ih, celebra, solta o foguete. Agora, mais, e mais, que mais? Mas na hora em que a gente desacelera, ih, tá um paradeiro, gente. Puxa vida. Será que... Mas, oh, meu Deus. Não vou ficar nesse passo aqui? Ah, tá cansativo demais. Tá devagar demais. Há momentos em que nós temos que correr, mas há momentos que nós temos que andar devagar. E quem já correu ontem para ir andar devagar hoje? Ah, não. Eu quero é correr. Mas tem hora que é hora de andar. Sem a ansiedade do romper e adiante. E quem não sabe viver assim, se fatiga de andar. Ah, não. Muito devagar. Eu vou estudar isso. Mas eu tenho que estudar isso aqui. Não, muito devagar. Eu queria já estar lá na cadeira do presidente. Mas eu vou ter que estudar, mas eu vou ter que passar por aquilo. Não, não. Aquilo eu já queria estar lá na frente. E o Senhor vem e diz assim: aqueles que esperam são renovados. Eles vão caminhar e não se fatigarão. Se chegar o momento de correr, eles vão correr e não vão se cansar. Se é a hora de olhar lá de cima, de subir, eles vão subir e vão fazer como águias. Mas não é só esperar. Esperar na nossa força, irmão, é ruim demais. Esperar na nossa força desanima. Eu tenho que esperar no Senhor e ser renovado pelo Senhor. Primeiro desafio, irmão, renovação no nosso corpo. Talvez você seja um daqueles que pensa: não, eu não tenho condição. Eu, olha, minha vida, meus filhos, eu não tenho trégua, não tenho jeito, não tenho chance, não tenho... Olha, eu tenho muito compromisso. Deus pôs um encargo na minha vida. Deus me deu uma responsabilidade. Mentira, Deus não dá nada a mim e a você que rouba o nosso tempo e rouba a nossa condição de nos renovarmos. Porque Deus sabe quem somos. Então, creia que Deus tem algo para você. Eu tenho, Deus me deu, eu vou me renovar fisicamente. Dá uma de madame, separa um dia para você ir passear no shopping. Você está me achando com cara de quê? Deixa de ser orgulhosa, deixa de ser espiritual demais. Vai passar um dia, senta lá naquele restaurante, pede uma Coca-Cola, um suco de laranja e fica lá. Mas eu não faço, imagina que vergonha ficar naquele... Fica lá naquela mesa bonita, todo lugar maravilhoso, senta lá e delicia com um suquinho de laranja, bem devagar, para o tempo ficar bem longo. O garçom passa: a senhora quer mais uma coisa? Não, por enquanto não. Curte! Vai lá para a livraria Leitura, vasculha os livros, senta naquela poltrona lá e fica lendo. Vai, olha que coisa linda. Vai desfrutar do que você pode desfrutar, meu irmão, para descansar o seu corpo, sua mente. Vai descansar, para de preocupar. Eu não posso, se eu tirar a mão, se eu tirar os olhos, vai tudo acabar, vai tudo não dar certo. Descansa o seu corpo, tenha um tempo de descanso físico. Descanse a sua alma. Pare para contar os dias. Eu vou parar de buscar lá na frente e vou passar a contar o que eu já recebi do Senhor. Aquieta a alminha, quietinha. Não vai ter não, agora não, quieta. E assim nós vamos renovando nossa alma. Libere perdão. Não passe um ano, não vira mais um mês, mais uma semana com esse negócio agarrado lá. Não, não, eu nem. Isso, olha, isso na verdade nem me afeta mais. Mentira! Se tem alguém, se tem um assunto, uma questão, vai lá e libera de uma vez para você renovar a tua alma. Porque quem não renova não consegue esperar. Quem não espera, come cru. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Tem gente que não consegue descansar nem renovar porque confia demais em tudo dessa terra e não confia no Senhor. Nós precisamos de mudanças constantes, nós precisamos de renovação do corpo, da alma, do espírito. Nós precisamos ser renovados pelo Senhor para conseguirmos prosseguir. Em Efésios 4:20 nós lemos assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Deus ensina que precisamos nos renovar. E aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão, correrão, andarão e alcançarão o que o Senhor tem preparado. Temos que renovar as nossas forças. E aí eu estava estudando e descobri uma brincadeirazinha. Qualaf, quack, quack. Que coisa engraçada. Qualaf, quack, quack. Diga aí para o seu irmão. Qualaf, quack, quack. É o nome da mensagem. Qualaf, quack, quack. Qualaf, diga de novo aí, irmão. Qualaf, quack, quack. Diga de novo para o irmão. Ó, qualaf, quack, quack. Qualaf, quack, quack, irmão. Primeira palavra, qualaf, é esperar em hebraico. Quack, quack, é renovar em hebraico. Qualaf, quack, quack. Eu preciso aprender a esperar no Senhor, qualaf. E eu preciso aprender a me renovar no Senhor, quack, quack. Minha irmã, qualaf, quack, quack. Amém. Amém. Qualaf, quack, quack, irmão. Pode dizer para o outro aí, qualaf, quack, quack.